Este é o episódio número 112 do Até Tenho Minhas Que São. O convidado é o M, que já tinha vindo ao episódio 19, um especial com a Fetra, e ao episódio 41, sozinho. O terceiro álbum dele, Domingo à Tarde, sai no dia 19, com um concerto de apresentação a acontecer no mesmo dia na Galeria Zé dos Bois, em Lisboa. Como sempre, não se esqueçam de subscrever o podcast no iTunes, onde podem e devem deixar estrelas e críticas, de o partilharem com aqueles de quem mais gostam, nem de se tornarem patronos do Patreon. E é isto. Então não precisas avisar ninguém. Estás com ar. Que não tenho este andamento, não tenho andamento. Se calhar estás com mais ar que está bêbado do que cerveja. Eu tenho ar de bêbado, mas nunca estou bêbado. Nunca? Porquê tu me dizes que não tens uma canção que é eu tenho ar de bêbado, mas não estou bêbado? Minha música é bastante sóbria até. Sim, mas porquê que não tens uma canção? The National é a definição de música sóbria, não? Não sei. Música de quem bebe um whisky ao fim da tarde. Epá, não sei. Ao fim da noite. Lembrei-me. Eu acho que um whisky é mais fim da noite do que ao fim da tarde. Ok. Tu não lês uma canção sobre eu pareço estar bêbado, mas não estou bêbado. Claro que está aqui a inspiração. Para é para isso que eu faço os concertos, não é? É para isso que os concertos servem, para não ter que fazer a música. Epá. Estás mesmo bêbado? Assim, não, sou mesmo só um grande otário. Sou mesmo só um gajo burro. Achas mesmo que és um gajo burro? E és um grande otário? E acho que a tua música reflete isso, é isso? Estás a dizer? Tu começaste a dizer isso, não fui eu? Pá, é assim que eu gosto de me apresentar, não quer dizer que é isto. Pá, isto é a primeira impressão que eu curto nada. Para as pessoas que ouvem, para as pessoas. Vocês estão a ouvir isto? Estão a ouvir isto. Isto está a ser gravado no dia em que tu lançaste o teu novo single. O meu novo single. É o teu novo single. Roma C. Sim. Pá. Roma 357. Não é Roma C. Não é um single. É um avanço. É um primeiro avanço. É um primeiro avanço para um novo trabalho de originais. Pronto. É um tema de avanço para um novo trabalho de originais, sim, que eu vou apresentar. Dia 19 de maio, de maio na Galeria Zé dos Bois, na localização da cidade de Lisboa, ainda capital do reinado. Ainda? Tu achas que vai mudar, entretanto? Entretanto vai mudar, vai passar para a Figueira da Foz. Ok. Pá, passaria se tivessem continuado com o Santana lá, agora aquilo está um desgoverno na Figueira. Está um desgoverno, pá, ninguém. Mas espera, o Santana, tem mão daquilo. O Santana não foi presidente da Câmara de Figueira antes de ser presidente da Câmara de Lisboa? Exatamente. E antes de ser primeiro-ministro? Porque isso é a cena dele, era fazer da Figueira capital de Portugal e depois, como não conseguiu, veio tentar. Ele queria ser o presidente da Câmara da capital de Portugal. Não conseguiu. Mas ele foi de Lisboa, não foi? Não conseguiu na Figueira, ele queria no seu mandato transformar. Bom, esta piada escutou-se rapidamente. Foi bom enquanto durou, mas... Pronto. Pronto, mas lançaste o teu primeiro single, Roma C. Roma tracinho C. Desculpa, que eu achava que era Roma C. Na minha cabeça era Roma barra C. Ok. Tipo, ou seja, eu achava... Pá, não sei, às vezes, quando ponho tracinho, ou seja... Qual é o nome técnico do tracinho? Ifen? Ifen. Ou Ifen, para pessoas que são mais à antiga e não gostam de... Aqueles lisboetas cotas. Sim. Que dizem divertido e... Okay. Espetacular. Ifen. Eu confundo sempre o Ifen com uma barra. Portanto, na verdade, eu não sei se na minha cabeça era Roma barra C ou Roma tracinho C. Mas o que ficou é Roma tracinho C. Não sei se na contracapa não vai aparecer Roma barra C. Ok. É que na versão... Que isto, tenho de dizer, a versão que tu tinhas no SoundCloud, que eu saquei tudo e... Era barra. Eu já não sei como é que estava. Estava barra. Eu pirateei o teu disco a partir do link que tu mandaste no SoundCloud, não, mas... Do leak. Yeah. Sim. Não, não disse leak, disse link sim, não sim. Masterizado. E eu pus Roma C. E já Roma não lembro. A. Já não me lembro o que é que dizia originalmente, mas que era a barra. Foi isso que me levou a pôr Roma é A barra. C. Não, o que deve ter levado a dizer Roma A C é porque é o que eu digo na letra. Sim, se calhar. No, se calhar também é por aí. Pá, mas eu queria agradar a fãs de pós-rock e queria ter um título com uma barra ou um traço. Tipo, Numa onda, tipo... E achas que correu bem o lançamento desse single? Ah pá, não sei, tipo... As pessoas pareceram-te entusiasmadas? O Ronaldo não partilhou. Tipo, para mim é só isso... O Ronaldo só partilha Sensible Soccer, toda a gente sabe disso. Tipo, se o Ronaldo tivesse partilhado, eu tinha tido... Ih, meu, correu brutal, meu. O Ronaldo partilhou... O Ronaldo partilhou aquela... Pá, o Ronaldo adorou aquela... O Ronaldo só partilha Sensible Soccer. Nós todos sabemos disso. Talvez por ter um vídeo qualquer que tinha uma banda sonora de Sensible Soccer. A sério? Isso aconteceu mesmo. Uou. É espetacular. Essa é a referência que eu estou a fazer. Ok, uou, não fazia ideia. Estás a olhar para os microfones porque as últimas vezes que eu estou a podcast... Tonor. Tonor. É o nome da marca do... Sim. Isso é a bolsinha dos Tonor. Microfones. Espetacular. Estás a olhar porque da última vez era um gravador. Igual, tem uns de pompom. Sim, isso é para quando estamos lá fora. Com vento. Quando foi com o B, Fachada, que produziu o teu novo álbum? Meu novo trabalho de originais. Podemos nos referir sempre ao meu álbum como o meu novo trabalho de originais, se faz favor. Podemos ter algum respeito sobre a minha obra? Claro. Pode ser. O tio B também... O tio B? B Fachada, ok. Ok. O Pronto. B Fachada também produziu o teu anterior trabalho de originais. Sim. A Meias com o Benjamin, não é? Não, ele produziu. Ele produziu na verdade, e foi o engenheiro. O B é sempre o produtor. Okay. O B é sempre o produtor. Tipo. O B Fachada, ok? Respeito por ele. Sim, ou aquelas pessoas que gostam. Não, mas. Não, o B é sempre o produtor. E depois há alguém que grava com ele. Há algum amigo do B que grava com ele. No caso é, do MCs, foi o Benjamin. Yeah, e no caso deste novo Domingo à Tarde, é o Eduardo Vinhas. Yeah. Exatamente. Pá, foi incrível. Ou seja, o estúdio do Benjamin era muito bom e pá, foi um grande upgrade desde aquilo que eu tinha feito anteriormente, que não era estúdio nenhum, era tipo um... O que é que tu tinhas feito anteriormente? Era Gância, o EP. O EP e Gância também foi nos estúdios... Nos Gravito Studios em Odivelas. Okay. Luís Severo. Se fosse hoje, eram Severo Studios. Aliás, na altura eram os da Morte, eram os Dead Studios, era como eles chamavam. Okay. Na altura em que ele tinha um projeto metal, Cão da Morte, Dog of Death em inglês. Foi em Odivelas. O Gância, mas muito rudimentar e pá, além de que não só isso, como o facto de eu ir gravar as músicas e não tinha as músicas propriamente acabadas. Depois, tanto o Gância como o Passa-se Alguma Coisa Estranha Aqui, que é o primeiro EP, Sim. foram gravados assim. Depois fiz o último season que, pá... Pensaste um bocadinho antes de fazer? Pensei um bocadinho, exatamente. Fiz as músicas antes de gravá-las, que foi uma... Pá, é por acaso... aliás, para toda a gente que está aí e queira fazer canções, pá, recomendo vivamente, antes de gravarem, pá, podem compor as canções. Que é uma parte importante do processo, é compor as canções. Talvez fazer um arranjo e no fim, quem sabe, gravá-las. Mas... Yeah, e neste então, pá, isto foi um estúdio, tipo, o Golden Pony já é um estúdio, já é um estúdio cheio de material, com imensos microfones, tipo, infinitas possibilidades de som, portanto, pá, era impossível fazer este disco sem o ver, porque nós íamos chegar lá... E não saber o que fazer? Não saber como tocar lá. Nós, é completamente nossa banda. Eu, os M. Os M, yeah. Para o resto dos restantes M. Já agora para as pessoas que não sabem, quem me acompanhou neste álbum, que se vai chamar Domingo à Tarde, foi a Júlia Reis, Pega Monstro, Jules, Lourenço Crespo. Pega Monstro. Baterista de Pega Monstro e cantora, compositora, como teclista Jules, em Jules e comigo toca bateria e canta Jules. Também. E não percussões. É. Jules e Jules. Ah, e Jules também, que também é meio percussivo, meio... Ou seja, Jules é uma espécie de mistura para mim entre a Jules e a baterista Júlia, tipo, ou seja, yeah, tudo bom, tudo bom. Lourenço Crespo, vocalista dos Lourenço Crespo. Vocalista e teclista dos Lourenço Crespo. E de Sem Leio e de... E de Sem Leio e de Iguanas e de Quimó Ameba. Sim. Saudosos. E o Miguel Álvares. Miguel Álvares, das Putas Bêbadas, que aqui posso dizer felizmente. E na Caveira. Rádio não. Caveira. Caveira, como diria este senhor. Que eu quero passar a imagem deste senhor para as pessoas. Eu estou a tentar. Caveira. Naquele evento do Zeca Afonso, em que tu tocaste. Uh-huh. E mais vários homens. Sim, sim, sim. Mulheres que sentem a influência do Zeca Afonso. Não há. É impossível. É impossível. Não há um vídeo como a do Zeca. Pá, é impossível. Bom, estou a gozar. Mulher na democracia não é de homem de sala, não é? Pois, olha. Por acaso é verdade. Por acaso é... Isso é que ainda é mais... Pá, pois, é que o Zeca, de facto, é dos poucos dessa altura em que já nessa altura se lembrou disso. Tipo, ninguém se lembrou. Tipo, não vejo nenhuma música do GAC a falar sobre, tipo... Bom, continuando a apresentar a minha banda. Miguel Álvares e... Eu chamo-lhe Bassmaster Álvares. Bassmaster Álvares, acho que sim. Okay. E acho que é um bom projeto para scat dele. Bassmaster. Ótimo, sim. E a Mariana Mochila, que foi tua convidada. Sim. A capa do teu álbum estava a ser finalizada. Yeah. À medida que íamos conversando, e eu acho que eu vi aquilo mais finalizado antes de ti. Possivelmente. Eu vi aquilo acabado antes de eu chegar a casa. Acho que sim, sim. Pois. Só por causa disso. Yeah, e ela fez também um artwork todo e fez tipo. Pronto, e com como digo, e com cavaquinho, flauta ou. Flauta transversal. Clarinete. Ok, também clarinete. Okay. Também clarinete. E cantou bué e ajudou-me bué também a fazer as músicas. Pronto, e ajudou-me na minha vida. Que são músicas que já tens há algum tempo? Sim, algumas sim, outras menos tempo. Pá, as mais antigas têm. Tenho o tempo que eu demorei a fazer este disco, são para aí dois anos e meio. Só que pelo caminho também muitas ficaram. Tipo, como se calhar hás de notar. Tipo, fui mandando bastante pelo caminho. Cantei um bocadinho desse. Ah pá, nem sei. Por isso é que ficaram pelo caminho, é porque eu não achei. Mas ficaram, yeah. Algumas bastante antigas, mas tinham que ficar boas. Mas é verdade, eu já falei bastante disto, tipo, ao longo do tempo em que fui falando com pessoas que estiveram de alguma maneira ligadas a ti ou que conhecem a tua obra ou o que seja, desde que nós gravámos o último podcast, que foi tipo no final de 2015, que eu fui ver vários concertos teus só porque queria ver aquelas músicas que não estavam gravadas. Sim, não. Sim, sim. Só por causa disso. E por acaso não lembro. Deste ter feito um vídeo no telemóvel para não teres que ir a tantos. Para não. Gastar essa pipa. Mas eu fiz muitos grátis. Não, é isso. Eu acho que não peguei nenhum. Eu não peguei quase nenhum. Já, eu fiz bué grátis. Fiz bué concertos a sol, bué concertos acústicos. Todos os que deu para ir grátis, acho que tentei ir. Sim, olha, essa não te paguei nada. Esse peditório já está... Não dei nenhum. Desculpa, sem ofensa. Eu não preciso. Eu estou à vontade de dinheiro. Tenho imenso dinheiro. Que fique escrito... Não, mas sim, eu não me lembro de nenhuma canção que. É tanga, não achem isto, por favor. Deem-me isto, por favor. Eu não lembro de nenhuma canção que tenha ficado para trás. Pois é. Não há nenhuma que me tenha ficado batida que tenha ficado para trás. Pois, nem a mim. Pronto. Por isso é que ficaram para trás. Pá, é um trabalho. Bem, às vezes as pessoas não sabem, mas isso é também a sorte de eu demorar imenso tempo. É que posso mandar. Pá, quase todas as canções do disco, menos a Chá com Mel. Chá com Mel, já estão conhecias? Bué, não, estão bué testadas em termos de concertos. Sim. A Chá com Mel, nada testada. Pronto. A Mariana deu-me um teclado nos anos e eu fiz no teclado. Nunca tinha feito, mas adorei o resultado final. Ficou muito bem. E eu fiz tocar um teclado para um dueto entre a Mariana e o Nacho. É um bocado o que soube mais, não é? Sim, verdade. Sim. Mas eu fico contente. Pá, yeah. Eu estou muito contente com o álbum. Mal posso esperar que as pessoas o ouçam. Mas já podem ouvir o single. Mas as pessoas, quando tiverem a ouvir isto, já estarão a pouca distância de ouvir o álbum. Só pelo eu. Yeah, mas tipo, vai sair dia 19, não é? Vai sair no dia do concerto. Mas vai sair mesmo no dia do concerto? Claro, por isso é que é o lançamento. As pessoas não vão ouvir antes do concerto? Pá, é o dia do lançamento. Podem ouvir talvez nesse dia antes, tipo, para decorarem. Mas, pá, o meu plano é lançar dia 19. Agora, tipo, se não tiver nenhum dos bilhetes vendidos para o concerto, não for ninguém, tipo, está lá o pessoal da CDB, tipo, mesmo, como é que é? Tipo, não vendemos nenhum bilhete. Pá, eu lanço a aula, tipo, por favor, pessoal. Tipo, se 3 dias antes do concerto tiver, tipo, uma grande cena, tipo, é pá, isto... Parece que ninguém vem, não vendemos nenhum bilhete, pá, nenhuma imprensa, ninguém quis saber disto, tipo, um texto, um videoclipe e um single, pá, ninguém quis saber, tipo, se calhar aí ponho um álbum a ver se, tipo, vendo 3 ou 4 bilhetes, tipo, pá, só para me sentir mais à vontade, para não, pelo menos termos só 2 a mais do que o público na banda, tipo, agora que somos uma banda de 5. Mas, em princípio, o plano era a data de lançamento ser a data do lançamento. Okay. Lá está, como diz o nome, do lançamento. Tu não tinhas falado disso? Até te perguntei, não sabias como é que ia ser. É pá, nunca sei. Estou sempre a perguntar depois. Esquece, pá. Tu não sabias como é que ia ser a... Bora não falar da minha entrepreneurship, ok? Bora, siga deixar isso no segredo privado dos deuses. Okay, para desculpa. Toda a gente achar não que queria. É uma vida... Não, não, é tudo liberado, é tudo... Eu compus este álbum em Los Angeles no ano 2015, por isso é que demorou tanto tempo a sair. Tive um convite para ir em Los Angeles, de Brian Eno, como os da Gift tiveram. Mas eu acho, eu não sei, eu acho que o Brian não produziu o álbum dos da Gift, ele só cantou com eles. Mas fez o que aconteceu, que é bem estranho. Olha, o Brian Eno já não... Eu achava que ele já não cantava há bué de tempo e decidiu cantar com eles. Olha, que eu acho que ele produziu. Produziu? Ok. Mas, não, mas mesmo assim eu acho que houve a cena de ele já não cantava há bué de tempo. O Brian, cenas... como eu lhe trato, o Brian. Eu achava que ele decidiu cantar com eles. Tipo, ele já não usava a voz dele há bué de tempo. Foi, epá, não... Eu não sou... Ele tipo, canta sou... tipo em cores gospel e não sei o quê. Tipo, igrejas e... Tipo, e, pai... Pai artista, mesmo há pai artista, está num coro. Mas eu acho que a voz dele não é usada em muitas coisas. Tipo, ele produz discos YouTube e o Coldplay, não sei o quê, e nunca usa a voz dele. O gajo guarda-se bem para aquilo que é importante. E decidiu cantar com os The Gift. É, o Brian não queria, estava a faltar-lhe o mercado da Alcobaça. Não estava a conseguir entrar bem no mercado da Alcobaça. E eu achou que era só, através dos The Gift. Não são a maior banda, são a banda mais conhecida em Alcobaça, ou não? Acho que os da Gift em Alcobaça devem ser o. Pá, eu acho que devem ser a banda mais conhecida. Como tu és o artista mais conhecido da Graça? Ou das Avenidas Novas? Não, de forma nenhuma. A Graça tem artistas muito mais conhecidos que eu. Como quem? Não te consegues lembrar de nenhum agora. Estás tipo a puxar pela... Tu estás literalmente a puxar pela cabeça, porque estás a puxar o cabelo. Estás tipo a puxar acho o que já cabelo. Vi lá o Gonçalo Tocha, dos Tocha e Pestana. Sim. E realizador. Tocha Pestana, não é Tocha e Pestana. Tocha Pestana. Pronto. E cantautor como Gonçalo Gonçalves. Gonçalo Gonçalves. Ex-cantor. Cantor romântico. Ele acabou a carreira dele. Eu não o conheço pessoalmente, mas já o vi lá. E ele é bastante mais conhecido que eu, como artista, no ele geral. Ele era do meu tempo de Faculdade de Letras, como tu também andaste na Faculdade de Letras. Fixe. Só que ele era muito mais velho do que eu. Ele era da Associação de Santos. Entretanto, conseguiram chegar à mesma idade os dois. Na altura ele era mais velho que eu. Não, eu lembro que ele agora... era da Associação de Santos. E que era o mesmo... Tal como eu fui da Associação de Santos. Foste? Ok. Eu nunca fui da Associação de Santos. Foste da Associação de Santos da Faculdade de Letras? Uhum. Eu fui só dos fazedores de letras, que era o jornal da... Da Faculdade de Letras. Pois. Tu foste da Associação dos Santos? Associação dos Santos. Pá. Que é o que é que se envolvia? Está no Guar Novo a beber copos? É pá, eu... Eu fui parar à Associação de Estudantes da Faculdade de Letras, pai, no meu segundo dia de aulas. Ok, como? Através de uma reunião em que eu fui com o SAR, perguntar... Tá, o SAR? O Pedro Saraiva? Grande promotor de zines e meu amigo pessoal. E, meu, com quem eu já privei, aliás. E membro do Espaço, membro em, do volta. Espaço em Volta. Não e, membro do livro Espaço em Volta, mas da banda em que eu também estava. Que tinha uma canção sobre ele e tudo, chamada Pizzar, composta por Maria Reis, Pega Mostra. E ele, epá, estou aqui neste movimento, não sei o quê. Na altura acho que era uma malta do PSD, da juventude do PSD, que era lá, que estava lá na associação, estamos aqui neste movimento e tal, somos comunistas, pá, vamos, queremos aqui... Do PSD, comunistas? Não, não, isto o movimento em que o SAR estava, em que eu estava, em que na altura a associação era, e na altura era um movimento, era o meu terceiro dia de aulas. Portanto, terceiro dia de aulas, Faculdade de Letras, Associação de Estudantes PSD, ia haver eleições, movimento estudantil em luta por letras, malta comunista sobretudo, e o SAR também, comunista na altura, e eu, queres vir aqui a esta reunião, pessoal que está a unir-se para mandar abaixo o pessoal da JSD, tipo, pá, mandar abaixo o JSD. Vamos embora, tipo, pá, não sei o que é que isso quer dizer, nem como é que isso se faz, mas pá, se é mandar abaixo e a JSD, pá, eu acho que está bem, vamos a isso. Fomos mandar abaixo a JSD, e pá, tu queres estar na associação? Ah pá, pode ser, pode ser. E pá, ok, nós não temos aqui, não sei o que, tu, passado um mês ganhámos as eleições, quem é que eu era? O vice-presidente da Associação de Estudantes. Pá, claro que fiquei um bocado tipo, o que é que eu faço? É pá, pronto, depois às tantas fui assim, lentamente, tentando, tipo, posso fazer isto. Pessoal, não vou conseguir estar e tal, vou ter que ir andando, desculpem lá. Pá, era demasiada responsabilidade para uma pessoa como eu. Como eu na altura, se fosse agora... Agora és tributo responsável. Agora eu sou muito responsável. Agora eu já sou uma pessoa mesmo responsável. Era claramente uma responsabilidade demasiado grande. Eu não sei porque é que me escolheram, tipo... Se foi pelo... Se calhar foi... Usar das minhas bochechas, o tamanho do meu nariz... Para o lado ou para a frente, ou... A beleza do meu longo cabelo, na altura a minha barba. Sim, tu tens um cabelo muito, muito, muito longo. Sim. Ou a minha barriga na altura também, talvez. Émos do passado. Bom, escusavas de ouvir esta. Escusavas de ouvir esta. Doemos do futuro. Estás a falar do nariz? Hã? Tenho um nariz grande. Tanto. Não, agora estou-me a lembrar, não que... Pronto, estou a fazer uma ligação muito básica. O teu single da Tal com a mochila? Bora não falar disso. Porquê? Pá, é um tópico... Ah, porque não quero, não quero. As pessoas agora veem o meu Facebook de artista e... Sim, tu agora tens um Facebook de artista que antes não tinhas. Pá, eu passo o Natal na casa dos meus tios-avós. Em que o meu tio-avô, pronto. Não é judeu praticante, mas é, mas de origem judaica. Eu nasci judeu, tornei-me tio. Diz ele, o meu tio, e pá, porque é que eles têm uma casa espetacular. E eles albergam o Natal da família do lado da minha mãe. O meu tio-avô judeu e a minha tia-avó. Ok. Ateia, pronto. Todos ateus, na verdade, todos ateus. E nós estamos lá todos mesmo no Natal. Pronto, e eu fiz essa música um bocado... Pronto, a tentar ver a perspectiva dele, que na verdade é a perspectiva mais interessante que eu tenho sobre o Natal, porque eu sou só uma pessoa que gosta do Natal. Ponto final. Eu achei extremamente ofensivo. De... Achaste? Não, eu, tudo o que eu disse agora foi que tu estavas a falar do teu nariz e eu decidi passar para... Yeah, boy, é ofensivo. É só porque as pessoas costumam associar o nariz... Costumam associar. Ao facto de serem... Por acaso, o meu tio-avô tem um tio... Tem um nariz, ué. Eu estou a assumir não é o meu preconceito, mas é o facto de eu ter pensado em nariz, porque as pessoas costumam associar o nariz ao facto ao judaísmo, ao facto de ter mortos Jesus Cristo. Mortos Jesus Cristo. De pertencerem ao povo escolhido. Aliás, estamos agora a chegar aqui ao terreno. De pertencerem ao povo escolhido. Ok? Calma. Fogo, os gajos daqui são bem rápidos. Eu recomendo, em termos de velocidade, pá, porque eu pedi um pão de alho para aí há... Quê? 28 minutos. Não, ou seja, não é verdade. Os gajos foram apanhar um alho, deixaram a secar, deixaram a secar um bocado na cozinha, tem uma cena para secar. Claro, claro. Estão a sentir o bem gourmet, que eles deixam a cena para secar. Eu gosto de tudo o que tu estás a dizer para distrair do facto disto ir congelado. É? Isto é congelado, eles põem no micro-ondas e depois dão-te. Sabes que é isso que vai acontecer, certo? Epá, isso não demora 28 minutos. Não, não. Só se foram comprar, entretanto. Isto não demora 28 minutos. Mas se é verdade, é pão de alho congelado. Provavelmente há de ser. Então, eu não quero. Porra, normalmente não é. Não sei. Eu não sei como é que há de ser. Epá, não é um grande artesanato. Eu pôr um pão, não torrar um pão. Eu estou a tentar não te levantar expectativas para uma coisa que pode vir e não ser muito boa. Para isso vou mandar um croquete de espinafres a... Que já mandaste? Àquele sítio onde não podemos dizer. Que já mandaste há bocado? Mais importante disto tudo. Estamos a falar do teu single Natal. Novo trabalho. Não, o single Natal. Pá, o da mochila é muito melhor. Não é? Não achas? Acho que são os dois fixos. Mas o da mochila é mesmo, pá, uma música... Eu acho. Acho que é mais... Sei lá, gosto mais. Gosto mais de tocar. Gosto mais de tocar a música dela do que a minha, muito mais. Porquê? Pá, não sei, por isso é que eu... Isso é que é a cena, tipo, eu não... Estar a dizer que é melhor ou pior é uma coisa que, pronto, não interessa a ninguém, não é? Agora, que eu gosto mais de tocar a música dela do que... Gosto de tocar a minha. Só tenho a pensar nas duas. A dela é: saímos à rua para ir ver as duas. Não deixa dormir. É pá. Andar de rua. Até porque eu tenho um coro que eu gosto bem de fazer também. Que é como? É este. É no início. E tu fez isso à tua música? À tua canção de Natal? Sim. Não, não é o meu coro. Tipo, não preferia se a música fosse só. Não. Tu preferes a fazer toda... esse coro ou à tua música normal de Natal? Não. Eu toco guitarra também. Nessa música. E tenho mais cores. Sim, além deste. Mas preferes tudo isso à tua canção inteira? Não, mas o que eu gosto da música não é o meu coro. O que eu gosto da música é a música em si. É a música toda. E tu preferes... Eu fico contente de ter esse coro numa música tão boa, tipo. Pronto. Não é tão boa, sei lá. O que é bom, o que é mau, mas... Não sou a polícia dos costumes, mas... É o que eu mais gosto. Ok, e preferes isso a toda a tua canção do... É que a Mariana também canta. Yeah, prefiro a da Mariana. Acho que ela também prefere, honestamente. Acho que ela prefere a dela também. E acho que toda a gente. Toda a gente com um mínimo de noção. Toda a gente do mundo inteiro. É isso, se for lá fora então, lá fora é outra mentalidade. Cá talvez, com a nossa mentalidade, algumas pessoas gostem mais da minha. Mas lá fora, em que é outra mentalidade, toda a gente sabe. Toda a gente sabe qual é a mentalidade que é lá fora e que é outra. As pessoas gostam mais de... Deixa-me só aqui. Olha, desculpa. Era mais uma destas. E o pão, pão de alho? Eu tinha pedido um pão de alho. Tem razão, não pedi. Pronto, ok. Agora vem com urgência. Espécie mesmo rápido. Pá, só de... Isso é bastante comum aqui mesmo. Pá, eu devia era ter guardado o meu dinheirinho e comer um croquete à padaria portuguesa. Mas... Só comeste? Pronto, comeste. Pá, eu deixei de fumar, estou cheio de fome. Por outro lado, estou muito mais à vontade aqui, não estou ansioso para ir fumar. Vês? Que sorte. 3 semanas e um dia. Bem, sério? Para além de que a minha voz está uma... Pá, eu agora está parece incrível. Um periquito a cantar. Parece ah, não. Famoso. Periquito não é considerado um pássaro que canta bem, pois. Não. É, agora vou ser mesmo famoso. Não, mas isto... Esta parte não vai gravar, está? O quê? Isto estamos a falar agora, está a gravar ou não? Do quê? Do homem de eu pedir um coisa ou um pão de alho? Ah, tu é que sabes. Não, tu és o realizador deste podcast. Estás a falar dos teus. Eu não me importo. De um deixar de fumar e não sei o quê. Ah, é privado, mas está-se bem. Tipo, não me importo. Não, esta parte não vai aparecer. Porquê? Eu estou a olhar para aqui para decorar o momento em que corto a conversa. Só para não dizer essas coisas, deixar de fumar e não sei o quê. Estás a dizer, tipo... Mas eu acho uma conversa interessante. Deixar ah, ok, de fumar. Pronto. Posso falar a partir de agora. Ok. Deixei de fumar. Deixaste de fumar? Yeah. Porquê? Já fumavas há muito tempo? Sei lá, sim, dentro da minha tenra idade, já fumava, yeah. Já fumava para aí. Ah. Ora, eu tenho 25, devo ter começado a fumar para aí aos 16, 17, 18, nem sei bem. Pronto, mas há 7 ou 8 anos. Já, yeah, pá, dentro dos anos que eu tenho. É bastante. Mas, e gostei dos anos todos que tive enquanto fumador, sempre gostei de fumar. Até aos 30 anos. Recomendarias às pessoas? Já está a andar, está bem? Obrigado. Já está a andar, está bem? Desculpa lá. A Mariana... Recomendava-vos às pessoas. A Mariana, que é a minha namorada... Estou a gozar, não se devia recomendar a ninguém fumar. Não, mas a minha namorada, eu começo-lhe a dizer assim... Epá, deixei de fumar. Agora tenho imenso fogo e não sei o quê. E canto melhor e pá, vou jogar futebol e sinto mais... Tenho mais fogo, tenho mais endurance, não sei o quê. Muito melhor. Estou mesmo fixe. E ela fica invejosa de deixar de fumar. Tipo, ela... Sinto que ela às vezes gostava de... Portanto, no fundo é assim. Eu recomendo que as pessoas fumem para poderem deixar de fumar e verem como melhor se sentem quando deixam de fumar. Pronto, é isso. Toda a gente devia começar a fumar só para deixar de fumar. Yeah, mas ao mesmo tempo não recomendo a ninguém deixar de fumar, porque é um bocado... Deixar de fumar ou fumar, em geral? Não que quem ninguém... era que a cerveja normal soubesse assim, tipo... Olha lá isto. Sabes? Diz aqui, sabes? Tenho um copo de cerveja, sabes? Só que é uma cerveja alemã bastante boa. Experimenta lá. Vamos trocar de cerveja. Só para... Uou, a tua é igual à da bocado? Não. E é, tem um grande déjà vu. E até quando digo um déjà vu. Mulher, está-nos a ouvir a tocar. A tua é mais hardcore. A tua é mais. Pum! Já jantei. E ao mesmo tempo já estou bêbado. A minha é mais. Não, mas esta Sagres é. Boa. Isto não é uma Sagres. Não, não é. E tu já experimentaste aquela cerveja que é super? Aquela. Edição comemorativa dos... yeah. Não. Não experimentaste? Não. Olha que é bastante boa, eu gosto de boa. Acredito que sim, nunca provei. Mas por... Não, nunca calhou a provar. Porque nunca encontraste? Porque nunca encontrei. Yeah. Nunca calhou a provar. Pá, no outro dia fui tocar a Évora. Eu toco muito, eu viajo muito. Foste tocar com quem? A Évora? Steve Gunn. Sim. Guitarrista americano, espetacular, adorei vê-lo. E a Calcutá, que também curti bastante. Sabes quem é Calcutá? Sim, Mike Sands. Foi muito fixe essa minha deslocação. Neste momento em que estamos a falar, foi para aí há 5 dias. Sim. E lá tinha em todo o lado esta cerveja. Cá em Lisboa é que nunca há mais anúncios a essa cerveja do que propriamente essa cerveja. Acho que é um grande problema. Acho que é um grande problema. Epá, porque essa cerveja lá, eu vi há um ano e meio. Agora. Já digo em terceiro. Da minha humanidade, da minha própria humanidade. Está em terceiro lugar. Está num lugar. Está pai. Não, pai é nome. Ok. Tenho mais cenas, sou uma pessoa profunda, sou um ser humano tridimensional. Mas é amassador. Mói. Não mata, mas mói. Estamos a olhar para uma. Já reparaste aqui nas fotografias que estavam nós? Temos o James Dean. Temos a Bush Stica, o Alfred Hitchcock, o Audrey Hepburn, no Breakfast at Tiffany's, Charles Chaplin, a Marilyn Monroe. Acho que nunca se viu este. Oliver Newton-John e o John Travolta no James no Dean, já disseste. O James Dean, disseste tu, e a Catherine Hepburn e o Jimmy Stewart. Espera, mas posso dizer a citação que está no quadro do James Dean? Dream as you live forever, live as you'll die today. Isto claramente, isto provavelmente ele nem sequer disse. Não, dream as if you live forever. Sim. Live as if you'll die today. Isto claramente ele se calhar nunca disse estas palavras. Estão só a pôr ali porque ele morreu bué da jovem. Yeah, e aí, quem é que ele estaria a dizer isto ao jornalista? Porque ele viveu tipo... Pá, jornalista, tenho um conselho para ti. Sim, sim. Acho que a maioria das citações dele deve ser... Devem ter que ver com esse facto de ele ter morrido. Ele ter morrido cedo. Bastante novo. As citações do Leonard Cohen são o contrário. Tipo. Mas essas já são verdadeiras. As citações do Leonard Cohen é tipo... Epá, torna-te famoso aos 40. E... Tipo, torna-te conhecido aos 40 pela tua música. E depois morre aos 90. Yeah. Ou que citas... Fogo inspirador. Pá, aquele Leonard Cohen não gostaria à toa. Ele era poeta, começou a fazer música... Quase. Ele ainda não tinha 40, mas estava quase a ter 40. E depois morre quase a ter 90, acho eu. Ou morreu com 90 já? Não, quase a ter 90. Quase a ter 90, pronto. É isso. Essa é a verdade. É tipo o James Dean, que todas as citações que lhe atribuem... É, mas eu gosto muito mais do trabalho do filho do Leonard Cohen do que do Leonard Cohen. Quem é o filho do Leonard Cohen? Adam Cohen. Quem é o Adam Cohen? Não, mas não, ele tem mesmo um filho que é o Adam Cohen, que produziu o último álbum. Mas está só a inventar. O Adam Cohen. Não estou só a inventar. Estou só a inventar que gosto mais do trabalho. Está a ser um bocadinho preconceituoso contra. Está a ser um bocadinho preconceituoso e antissemita a inventar que existe Adam Cohen. Ah, não, existe Adam Cohen. Okay. Adam Cohen é o filho de Leonard Cohen, que produziu o último álbum de Leonard Cohen. Que é fixe? O último. Eu gostei, boé. Gostei, boé. Mas é você, não o Leonard Cohen? Eu adoro, claro. Pá, eu adoro. É boé a minha cena. Pá, não sei se é a minha cena enquanto músico. Tipo, não sei se o meu trabalho é parecido com o dele. Mas é a minha cena enquanto ouvinte, completamente. 100%. Leonard Cohen, adoro-me. Ouço bem I'm Your Man. Para mim é dos melhores álbuns que já foi feito. Então, quando... Daquela vez em que estava a Mariana a aterrar da tua capa e depois nós estávamos a gravar o podcast e tu chegaste lá a casa. Eu ouvi o podcast todo por acaso. Ouviste? Com fones em casa. Era bem fixe, tipo, estava na cozinha a lavar a louça, estava a Mariana na sala e eu com fones a ouvi lá falar. Estava com assim. E depois estiveste a mostrar o teu disco gravado já? Já. Estava a dizer que havia partes que soavam bem a Graceland. Claro. Mas é só isso que associas a Graceland ou You Can Call Me Out? É só isso? É só para isso que... Para mim o Graceland, o grande momento do Graceland é o You Can Call Me Out. Claro. Sério? Claro. Diamonds on the Soul of Shoes, nada disso. Não, adoro. Sobre Graceland, claro que sim. Mas o melhor momento de todos... Okay. Claro que sim, aquela cena do... So you talk to me and she said you really remind me of money. What do you mean I really remind you of money? Claro que é tipo, pá, o gajo tem ar de judeu, não é? Tipo, então ela fica tipo, you really remind me of money. Estou só a tentar tipo, man, I have your back, estás a ver? Tipo, não te preocupes, tenho os mesmos preconceitos que tu. Tipo. Ok. Peço desculpa também. Eu não tenho os preconceitos que tu tens. Do nariz, não tens? Não. Ah. Estava só a tentar associar aspas com os dedos. Esta entrevista aspas com os dedos. Não, eu estava só a fazer a associação do que estavas a dizer e... Não, mas, pá, eu curto bem o Graceland, Paul Simon. Curto bem. Paul Simon. E curto bem o Graceland, mas para ti é mesmo... E a Cajual Miel é o auge disso? Pá, é a minha música preferida desse álbum. Porquê? Sol de baixo. Burum. Não é aquela do meu pai que há de dizer até morrer, tipo, desde que eu sou miúdo, que o meu pai diz, pá, esse sol de baixo não pode ser tocado. Não pode ser tocado. Normalmente, né? Porque a segunda parte é virada ao contrário. É, ninguém consegue tocar isso. Yeah. Então, assim, o meu pai diz-me sempre isso. Provavelmente, se agora começar a tocar, o meu pai vai-me dizer: não, olha, sabes que esta parte não pode ser tocada porque isto é ao contrário. E se eu ouvir alguém a tocar, eu fico tipo: não, sim, não, este gajo está em reverse. Este gajo, tipo, puseram este gajo em reverse. Não. Deus. Não, mas... What if God put someone in reverse? Bom. Não, mas a maneira como isso é feito no disco é básica, é tipo... Também é tipo... Faz só mais... Não, mas não é por causa disso que eu gosto. Sei lá, é sim, tipo fixe a letra, man. Sim. A letra tipo... What if I die here? Who'll be my role model? Ah, não. Epá, pronto. Não é my role model, Zicon. Kick that down here. Vai, é fixe, eu acho... Okay. Acho tudo perfeito, né? Essa música para mim é mais ou menos perfeita. Já. É mesmo estranha, é boa, é estranha. I can. Como é que é o gajo? I can be your bodyguard. I can be your long lost pal. You can call me Betty, but Betty, when you call me, you can. Epá, é tipo, what the fuck? Call me all. É mesmo tipo, e o vídeo? Tipo, tinha subido essa música? Subido. Aquele com o Bruno Nogueira e o David Fonseca, não é? É o Samuel e o Chevy Chase. É o original. Ah. Depois fizeram, tipo, yeah, o David Fonseca e a coisa. Mas fizeram, que acho que é o Michael Cronin. Fez também isso, tipo, fez uma versão do vídeo. Ele fez um vídeo, o Michael, já ouviu-te falar do Michael Cronin? Sei. É o baixista do Ty Segall. Essa parte não sei, mas sei que ele fez um vídeo que é o Kurt Braunohler. Quem? O Kurt Braunohler, que é um cómico, e o John Ray, tipo, também a fazerem esse fizeram uma recriação desse vídeo de Can Call Me Out. Tem o Kurt Braunohler e tem o John Ray. Já não lembro quem são as outras pessoas que aparecem nesse já filme. Já vem 12 minutos desde do pomalho com urgência. Sempre a dizer mal das pessoas, pá. Pá, as pessoas levam... Ei, estou com a linha na cabeça. Estou um popstar. Azul escuro. Está tudo para cima, é isso? Já. Achas mal o teu cabelo está tudo para cima? Acho um bocado. Feliz quando tinhas o cabelo comprido? Ficava sempre para baixo. Não, estou bem assim. Estou bem como estou. Estou bem na vida. Não se preocupem, pessoal. Estou fixe. Estava toda a gente a ouvir isto e sentir-se preocupado contigo. Yeah. Não, eu estou bem. Já pus o cabelo para baixo. Estou contente. Tenho um álbum novo. Um novo trabalho originais. Desculpem. Um novo pá, trabalho originais. Porque assim, acima de tudo é assim. Não chamar a isto um novo trabalho originais é um desrespeito para com toda a gente que trabalhou comigo. Novo trabalho de origem. Um álbum. O que é um álbum? As fotografias de merda que tiras aos teus filhos quando foste férias em Lato. Um novo trabalho de originais. Uma coisa a sério, uma coisa que. Pá, que mexe com os seus. Uma música. O que é uma música? Uma música é uma merda, um tema. Um tema é uma cena. Um tema, um novo tema. O tema que eu lancei hoje, pá, é espetacular. A música que eu lancei hoje. Pá, quem quer saber? É um tema e um novo trabalho original. Tema e um novo trabalho original. Obviamente. Pá, acho que isso... Pronto, já não devia ser uma questão. E o que podes dizer sobre este novo trabalho original? Pá, não sei. Eu acho que é o meu melhor trabalho original até agora. Não, mas acho que... Só tens, sei lá, tens três trabalhos originais a solo? Tenho trabalhos, três álbuns. Trabalhos que são... E agora vai acontecer esta cena. Agora é que devemos pausar. Acho que isto é melhor do que congelado. Não é isso. É que eu vou estar a comer agora. Podemos fazer uma pequena pausa. Podemos fazer uma pequena pausa, como quiseres. Já é melhor. Mas pronto, eu vou deixar vou só dizer. Pá, que eu acho que foi mesmo bom. Tipo, ficou mesmo espetacular. O meu novo álbum, o meu novo trabalho de originais, tipo. Pá, nem eu imaginei o quão bom ia ficar, estás a ver? Tipo. Claro que isso ajuda bué o B estar a produzir e estar. Pessoal todo a tocar comigo, tipo. Quando eu fiz as músicas eu não imaginaria o grau de bom que o produto final ia ficar, tipo. Mas também tem que ver com as músicas que estão feitas há montes de tempo, já as tocaste exaustivamente ao vivo. Sim, fui sempre mudando cenas. Sim, sim. Tipo, sim. Nunca toquei ao vivo sem estar atento a quem estava a ouvir, não é? Tipo, sempre fiz esta música. Isso é a primeira vez que me acontece. Tipo, é a primeira vez que eu faço um álbum em que o álbum, tipo, as próprias canções já têm atenção ao ouvinte, porque eu não tinha concertos, não tinha espectadores. Tipo, eu no Gância fiz, pá, aí 4 concertos, 5 concertos, todos em Lisboa e 1 no Porto. Portanto, pá, eu não tinha concertos. No último CISO, tipo, que é um álbum que eu adoro, e eu fiz as pazes com o Gância neste, a fazer este álbum, domingo à tarde. Não, e há que dizer aquela parte das últimas vezes que eu te vi, tu tocaste música, tu tocaste faixas do Gância de uma maneira. Como é que eu ia dizer isto? Tu tocaste as faixas, as canções, como tu as farias agora. Não é bem isso, mas é tipo, no fundo eu consigo ouvir o Gância com empatia já. Sim. Havia uma altura em que o Gância era um passado recente e eu não conseguia empatizar com ele. Tipo, eu agora percebo que, tipo, que eu gosto daquilo, mas aquilo era tu, eu. Tu tocavas algumas canções do Gância como se as tivesses feito agora. Com todo. Sim, com todo talvez. Com todo o conhecimento que tu tens agora e com toda a maneira de fazer canções que tu tens agora. Em termos de métrica para os ódios e essas coisas todas. Pá, isso nem sequer é uma coisa assim muito propositada, sim? Estás a ver? Tipo, eu ouço bué os meus álbuns quando estou a fazê-los e estou a acabá-los. Queres bué egocêntrico? Sou bué egocêntrico. Pá, sou má pessoa, não consigo. Só quer saber de mim, os outros que se lixem. É aquela mentalidade. Então, acho que toda a gente está a perceber esse tipo de. Eu, nada para os outros, pá. Tudo sobre mim, o mundo gira à minha volta. Portanto, não, mas eu ouço well os a música que eu faço quando ainda posso mudar cenas, estás a ver? Tipo, ouço claro. well, exaustivamente. A partir daí, deixo um bocado de ouvir, não é? E então, eu não ouço Gância, tipo. Ouço de vez em quando e ouvi para fazer este, pá, há um ano ou assim, ou coisa do estilo. Também senti um bocado que, ai, muito por culpa do Sever e do Vai à Praia, fizeram uma versão da minha música a Adormecer no lounge, e que eu não estive lá, não pude estar lá, mas vi um vídeo e fiquei tipo, uou, tipo, vi-os a cantar e tipo, uou, esta música é espetacular. Tipo, vi o Rob Vai à Praia a cantar, porque tipo, uou, esta música é mesmo espetacular. Tipo, muito fixe. E fui ouvir e de facto, tipo, neste álbum eu consegui acabar por fazer as pazes com o Gância. Tipo, portanto, este para mim é o meu álbum mais meu de sempre, porque de facto eu consegui fazer as músicas antes de gravá-las. Ter algum tempo para digeri-las, experimentá-las com algum público e ao mesmo tempo fazer um certo tipo, não ter vergonha do que não soa normal, tipo, do que soa estranho, percebes? Tipo, se por exemplo houve qualquer coisa em mim que soava um bocado, pá, que eu tinha um bocado de vergonha porque soava mal ou desafinado ou estranho ou não. Pronto, aquilo que eu estava habituado a ouvir. E neste álbum, sei lá, para mim isso foi simples. Já tinha feito as pazes com o Gância. No anterior, não. No anterior, essa relação era. Eu sei que já tentaram fazer isto várias vezes, né? no teu podcast, mas bora lá inverter os papéis. Vou entrevistar-te. Bora. Então. Quem é Rodrigo Nogueira? Ninguém. Mas não é desta pergunta. Ninguém. Quem é João Marcelo? Quem é? João Marcelo é, acima de tudo, é uma pessoa que gosta dos outros. Acima de tudo, João Marcelo é esse tipo de pessoa. É uma pessoa que gosta dos outros, que gosta de dar. Estou a sentar a ouvir isto, sabe que tu estás a mentir. Hã? Que está a ouvir isto, sabe que pode ser mentira. Epá, vamos fazer esta cena, é que é assim. Há boas vezes que uma piada não tem graça. Sim. E quando uma piada não tem graça, é uma mentira. Basicamente, não é? Não necessariamente, mas sim, continua. Tipo, eu estava a achar que eu estava a ter graça. Que era uma ironia, percebes? Que era uma pessoa que estava a ver. Tu odeias toda a gente, é isso? Eu odeio toda a gente. Pá. Do mundo. Sou, já. Yeah. Acima de tudo, um grande... Quem é João Marcelo? João Marcelo é uma pessoa muito cínica. É uma pessoa que odeia toda a gente. E, no entanto, finge gostar. Então, toda a gente gostar do teu novo álbum e do novo single? Não é retribuído. Não é retribuído. Vai ter, simplesmente, em troca, ódio, falsidade. Tu desprezas toda a gente que gosta de ti. Desprezas toda a gente. Então o senhor vai te ver ao vivo, pá, tudo o que vai sentir é um ódio. Pais, palermas, pegaram mulheres que são tão burros. Estes pessoas vão me ver, que nojo. É pá, que nojo, exatamente. É mesmo tipo, é pá, que nojo. Pá. Como? Como? Como? Como? Como é que estas pessoas, nem é bem como é que me vieram ver, é tipo, como é que estas pessoas existem na vidinha medíocre delas, percebes? Numa merda de vida que têm, provavelmente, certamente. Eu odeio pessoas. Pronto. Sou como aqueles realizadores polémicos. Eu sou, yeah, como esses. Então, portanto, achas que o teu álbum não vai agradar a ninguém? Não, acho que o meu álbum vai agradar a toda a gente, porque eu sou muito melhor que toda a gente. Não, espera. E toda a gente tem que agradar? Todas as pessoas vão ser umas idiotas de merda. Não, acho que o meu álbum vai agradar a toda a gente, porque eu sei muito mais que as pessoas, e as pessoas vão gostar, porque tá, são mesmo, percebes? São mesmo estúpidas. É isso que eu estou a dizer. É exatamente isso. O que era um álbum que tu curtirias se não tivesse a aproveitar-te das pessoas? Hitler. Só ia gostar de um álbum de... O Hitler é o Mein Kampf todo, do início ao fim. É isso que está a dizer? Não, álbum de canções do Hitler, tipo, Ashwinas, Ramadu, senhor. Eu gosto de dizer isso, mas o Charles Manson. Charles Manson deu-se com os Beatles e essas merdas todas. Não, deu-se com o U, não com os Beach Boys. Com o Dennis Wilson. Dennis Wilson. Ok. Coitado do Dennis Wilson. Estás mesmo tipo a apontar, Dennis Wilson, só o Dennis Wilson. Foi, mas foi mesmo só o Dennis Wilson. Ok, sim. Sabes essa história é espetacular. Pronto. Charles Manson era amigo de Dennis Wilson. Não era bem amigo. Tipo, um dia, nos 60s... Isto é a história que eu... Pá, isto é tudo mitificado, não é? Tipo, o que eu estava a dizer há bocado era a gozar, não é? Tipo, eu não odeio todas as pessoas. Não, já estava toda a gente a dizer... Já toda a gente parou de ouvir esta merda. Oh, Bruno, é pá, eu vou jogar a querer aqui. Isto não me passa daqui. Eu odeio-me. A querer esta brincadeira. Eu odeio-me. Eu odeio-me. Como é que eu odeio? Eu não fiz nada. Mas pronto, a história de outro sociopata que não eu, Charles Manson, com o... o Dennis Wilson. Que para mim é sempre o Mark Wilson, porque o Mark e Ramon é o baterista dos Ramones. Sim. E os da Wilson, isso para mim são os Beach Boys. A história do Charles Manson é: o Dennis Wilson ia andar no seu grande carrão pelas estradas dos Estados Unidos, da Califórnia, provavelmente, quando apanhou um bando de hitchhikers. Bulieiros, como se diz em português, hippies, E decidiu, claro, como um bom hippie que o gajo estava na altura, colhê-los para levá-los onde quisessem. O que acabou por culminar em que ele os levasse todos à casa dele, Dennis Wilson, acho que foi mais ou menos assim. Entretanto, ele e as duas gajas com quem ele estava, ou três gajas, ou tal com umas gajas. Com as mulheres, pessoas. Com seres humanos. Bom, isto é uma cena casual, tipo, não se ofendam, please. Tipo, era só... Pá, como diriam os gajos, estás a ver? Tipo, não, é, não era para estar a ofender, não. Juro, juro mesmo. Não, eu não quero mesmo nada, isto não é mesmo irónico, não quero mesmo nada ofender ninguém. Estava com três mulheres, pessoas, seres humanos, como os outros, que devem ganhar o mesmo que os outros, os mesmos direitos que os outros, independentemente da sua raça. Estava com eles e levou-os para a sua casa. E às tantas, o Charles Manson e os amigos dele quiseram ficar em casa do Dennis Wilson para sempre. Ficaram tanto tempo que o Dennis Wilson vazou da casa dele, deixou de pagar ao banco para não ter que ser ele a mandá-los embora de lá, para ter que ser o banco a ir lá, tipo, Dennis Wilson não paga isto, vá-se embora, afinal não, o Charles Manson vá-se embora. Pronto, isto nos primórdios do Charles Manson. Depois o Charles Manson tem um álbum que algumas pessoas, só porque ele é o Charles Manson, dizem que é espetacular. Pá, é um álbum espetacular. O álbum do Charles Manson é amazing. Pá, muito fixe. Não é uma merda, é um álbum mesmo chato. Eu já ouvi no YouTube, é bué da mal. Pá, é mesmo chato, meu. Já ouvi no YouTube, é bué da mal. Tipo, pá, já, não é? Pá, só... É, mas é chato. Ok, ele sabe uma coisa ou outra. Sabe a cor, tipo, pronto, não é assim uma cena. É chato, pronto. É um álbum amador. E eu queria que o Dennis gravasse. O Dennis ia gravar, yeah. Só que o gajo é tão maluco que lhe apontou uma faca no estúdio. Que era em casa do Dennis. E o Dennis... Disse não. E yeah, aí que o Dennis começou, tipo, pá, este gajo... Vamos lá. É preciso ser bastante perspicaz para perceber que o Charles Manson é maluco, provavelmente. Eu estou a achar que o Charles Manson se calhar é maluco. Não, não. Eu acho que ele se calhar não é a pessoa com quem eu quero colaborar. Mas pronto, já, coitado. O Dennis Wilson era um gajo, pelo que eu sei. Foi o Dennis Wilson foi que morreu mais cedo, tipo aos 33 ou assim. Deve ter sido o que morreu mais cedo. Yeah. Morreu num acidente com o Mike Love continua vivo. Sim, o Brian também. Não, mas o Mike Love continua. Curto o Trump, tipo, graças. É, sim. É sério, o Mike Love é assim um. Pois ele é o Beach Boy que ninguém gosta. Sim, ninguém gosta do Mike Love. É sabe, tipo... Kokomo é uma grande canção e aquilo é dele. Kokomo. Ah, é dele. Aruba, Jamaica, Opa, I wanna take it, Bermuda. É um bocado. Come on, é uma coisa. Mas já é um bocado a fase tipo. Cocktail, meu. Já é um bocado. Já é aquela fase meio irónico. Sim, há de ser uma fase meio. David Hasselhoff, mas não sei o quê. Não chega ao ponto de David Hasselhoff. Não, mas é um bocado Marés Vivas e tal. Isso não entrou no Marés Vivas, não, como? É Cocktail. É um filme? Com o Tom Cruise. Ah, exatamente. E o gajo do X-Men, mas esse filme é um bocado. Mas a música é fixe. Aruba. É um bocado estúpido esse filme. I wanna take it. O filme é estúpido, sim, mas a música. Pá, sim, não é... Yeah, pronto. Mas não é, mas tipo é Pet claro. Sounds, não é tipo espetacular. Ah, não. Ninguém está a comparar. Não é sequer. Não é sequer aquele. A seguir ao Pet Sounds de 1970. Estás a falar do outro? Sunflower. Ah, Sunflower, sim. Sunflower é muito fixe, tem bem músicas do Dennis. Sunflower é aquela cena do. Dos vegetables. Não sei bem. Não sei qual é que é essa música bem. Tem sobre vegetais. Tem música sobre vegetais. Não me lembro agora, mas. Pronto, já. Mas é esse tipo de coisa. Mas sim, o Kokomo é uma malha fixe. Pronto. Sim, mas pá. Mas não, isto não desculpa pronto, nada. O Michael é um gajo nojento. O Michael é o pior dos boys, é mesmo tipo. Pois. Lixo. Pois é. Então agora a pensar no teu novo álbum. Domingo à tarde. Pronto, vamos voltar a dizer nome. É uma música da Adélia Garcia. Quer dizer, não é da Adélia Garcia. Que ela. É uma música antiga, portuguesa, tradicional. Que ela cantou na música portuguesa que estava a própria. Ou galega, já. Que ela cantou, pá, ela não canta, ou seja, o vídeo está na música portuguesa, sabe? Mas ela cantou provavelmente para o Tiago, não é? Para o Tiago Pereira, que é o gajo. Sim. Ela deve ter cantado para ele, porque ela. Ele é que nos mostrou. Sim. Isso é um trabalho do caraças dele. Ter nos mostrado, por exemplo, essa. Sei lá, a Adélia é tipo. É uma ganda popstar, tipo. Que já morreu. Que já morreu. Que eu só conheci, tipo, mesmo popstar. Eu só conheço dos vídeos do filme com o Fachado, dos vídeos do Tiago Pereira, dela com os óculos de mergulho, das músicas que ela canta, montes de músicas. Tipo, é tipo popstar. Sim, ias dizer. Só uma coisa que eu noto neste disco e nas canções deste disco. Que é uma cena boa preocupação com dinheiro e com o que ganhas e o que não ganhas e pá, é a cena de um gajo que faz sozinho. Diferença e não faz diferença, etc. Pá, pá, yeah. É isso, pá. Uma pessoa a partir do momento em que deixa de depender dos seus pais, não é? Pronto, começa um bocado a perceber. E quando não te tornas uma estrela pop a sério, quando és só tipo um gajo que vende 20 bilhetes por concerto, pá, começas a ver a coisa a apertar um bocado. E pá, em alturas em que isso domina a tua vida emocional de uma forma super negativa, mas sobretudo tipo, eu nunca achei que o dinheiro fosse ter essa importância na minha vida, estás a ver? Tipo, nunca achei que não tê-lo fosse uma coisa. Voltamos ao dinheiro de fumar ou deixar de fumar e de facto, pá, não fumando, chega uma altura do mês em que eu não tenho dinheiro e eu estou bué relaxado, percebes? Quando eu fumava, começava a ver a minha situação um bocado tipo aí, caraças, eu agora nem tenho dinheiro para a porcaria dos cigarros. Tipo, não sei como é que vou fazer. Começava logo a ficar nervoso por antecipação. Agora não. Mas, sim, pá, eu não consigo fazer músicas sobre outra coisa que não a minha vida, não é? Mais ou menos. Agora já consigo adaptar a minha vida. De modo a que a estrutura fique mais interessante. De antes era mesmo só 100% opiniões, sensações, tal. Hoje em dia já consigo adaptar mais ou menos a minha vida as minhas músicas para albergar aquilo que para albergar de uma forma mais interessante aquilo que a minha vida tem. Mas fala disso mesmo, tipo, especificamente como é que isso acontece? Pá, não sei como é que isso acontece. Não sei mesmo como é que isso acontece. Dá um exemplo concreto de adaptar-se com a vida para as coisas que passa lá, tipo, Zequinha, de volta a Lisboa. Eu, de facto, voltei a Lisboa. Tipo, sei lá, não sei explicitar, mas, tipo, eu não consigo cantar cenas que eu não acho. Tipo, que eu não viva. Tipo, eu já tentei. Eu para este álbum tentei fazer uma cena tipo storytelling e tentar inventar uma história sobre alguém a passar, tipo, tentar focar uma personagem e encontrar e conseguir escrever uma história sobre essa personagem. E ainda não consegui, tipo, basicamente a maioria das personagens na minha música sou eu, não é? Tipo, na maneira como o buraquinho mudou, tinhas no buraquinho original, tinhas a cena de comer uns enchidos a mais e agora já não tens. É, não sei porquê, enchido já estava na parte do fade, acho eu. Yeah. Não é? Sim. E eu achei que ficava bem na métrica, mas na verdade eu já não comia enchidos. Yeah. Tipo. Já era vegetariano? Yep. E. Epá, e não gostei assim tanto. Tipo, passados os tempos achei que. Yeah, exato. Tudo que não é exatamente da minha vida, aos poucos mais ainda. Mas nesse caso, yeah, já estava no fade e pronto. Agora, neste, como não está no fade, spoiler alert. Yeah. Achei que não devia pôr, não ficar tão bem. Hidratos já basta. Isso é verdade. Tento não comer demasiados hidratos, sobretudo agora que deixei de fumar. Yeah. Porque não quero, não curtia mesmo engordar. Outra vez. Pá, a vida de um ex-gordo não é fácil. Uma pessoa sabe o que é ser gordo, sabe o que é ser magro e sabe bem quais são os valores que pesam mais alto na balança. Nada contra ser gordo. Para os outros. Só para mim é que eu prefiro não ser, então tenho que não comer hidratos. Agora, há pessoas que ficam melhores. Há de facto pessoas que emagrecem e ficam tipo, né? Não estás tão bonito ou tão bonita. Com quem? Espera aí, deixa-me cá pensar num caso. Há várias pessoas. E se eu lembro? Lembro-me do contrário, que é, por exemplo, o B, depois de fumar, não ficou gordo, tipo, não ficou nada gordo, mas tipo, ele era bué magro, tipo, ele era estranhamente magro, o B, tipo, era creepy magro, eu acho. Estás a falar de B-fachado? B-fachado, e acho que ele agora está com um aspecto, tipo, mais fixe, tipo, mais saudável, estás a ver, tipo. Acho que isso é fixe, tipo, acho que melhor é veres uma pessoa com um aspecto saudável do que, tipo, veres uma pessoa com um ar estranho, magro, pronto, e uma pessoa com um ar também, pá, não interessa, pronto, whatever. Isto é só o que eu estou a dizer, tipo, há pessoas, por exemplo, Marshall da I Met Your Mother, às tantas o gajo emagreceu e eu achei que foi demais, tipo, achei que ele não tinha um ar tão cool. Pronto, achei que ele não tinha um ar tão bom. O Justin Siegel. Justin Siegel. Era o nome dele. Pronto. Justin Siegel, o nome dele, acho que emagreceu demais. A dada a altura do I Met Your Mother. E séries, o que é que curtes? Bora. Tima. Tu puxaste o assunto. Tima, eu é que puxei o assunto. Pá, olha, eu sou super fã da I Met Your Mother. Adoro aquilo. Apá, rimo imenso com aquilo. Barney, adoro. Coberto do tua. É uma personagem que eu acho que não é nada machista. Tu modelas a tua vida a partir dele. O Barney é igual a mim, por isso é que eu adoro. Sempre. Nessa onda. Gajos, pá, adoro esse tipo de pessoas. Por isso é que eu adoro o Barney. O Barney é um gajo que, pá, adora gajos, tal como eu. Gajas boas, todas boas. Pá, e isso é uma característica como numa pessoa eu aprecio bastante. Não, boas séries. Homeland. Homeland é a tua cena agora. Não, já vi tudo. Homeland. Agora estou à espera de boas. Agora estou à espera de Kimmy Schmidt, estou à espera de Bojack Horseman, estou à espera de... Mais o quê? Tantas outras. Acho que não estou à espera de mais nada. Pá, vejo o Adventure Time com a Mariana. A Mariana falou disso no podcast, não sou. Pois. Ela curte o web. E eu vou vendo. E também curto o web, por acaso. Adventure Time é mesmo... Pá, Adventure Time é uma cena, é daquelas. Estou à espera de Master of None também. É para a semana? Ah, é? Uou! No Netflix português também? Sim. Yeah. É ao mesmo tempo. Yeah! E que fixe! Para a semana? Master of None curtiu a primeira. fixe. Pá, curti mesmo, ué. Curto o gajo. Pai, adorei o vídeo que os gajos fizeram para o Kanye. Esta semana. Adoro ele e adoro o outro gajo. O Eric Graham. O amigo dele. O Simon Eric. Yeah. Little Bud, Big Bud. Little Bud, Big Bud. É esta semana, basicamente é esta semana, porque isto sai na quarta-feira, portanto é esta semana. Ai, que fixe. Ah, é já. É já. É hoje. Estamos a dois dias. Sai na quarta-feira. Não, sai no sexta. Estamos a dois dias de Master of None. A dois dias, já. Pronto, Master of None. Quando é que sai BoJack? Sabes? Não sei. Mas deve ser, acho que ainda não está marcado. Mas já há teasers e não sei o quê. Que eu saiba ainda não está marcado, mas provavelmente é daqui a pouco tempo. Mas... E Kimmy Schmidt? Kimmy Schmidt é agora também em maio. Ah, Breakable. Gostas? Curto bem Kimmy Schmidt. É, pá, eu adoro. E curto bem. Há uma cena que a Tina Fey e o Robert Carlock, que é o. Que é quem produz as coisas com ela, escreve as coisas com ela. Há uma série que é Great News, que é com uma. Acho que ela se chama Tracy Wigfield, eu não tenho certeza se é mesmo este o nome dela, pode estar completamente errado. E ela escreveu uma série nova que eles produzem que se chama Great News. Pai, já vi 4 episódios, é bué da fixe. Está no Netflix? Não. Não. Tugaflix? existe. É tudo o que eu posso dizer, é que existe. Uma série que existe se chama Great News. Por que não podes dizer mais que isso? Porque é o que acontece. É o que tu sabes. É uma série que existe que se chama Great News. Mas dá onde? Eu acho que aquilo é da NBC, como o Terry Rock era da NBC. Ah, Great News. Great okay. News. E curto bem. Onde é que vês? Hã? Onde na é internet. Vês? Chama-se internet. Qual site? Procuras na internet. Procuras na internet. Achas que vais arruinar esse site? Achas que vão ouvir este podcast? Não, mas... sabe, é procuras na internet. Ok, achas que aparece no YouTube? Não, não aparece no YouTube, mas procuras na internet. Dailymotion, vá, mais underground. Não, a partir daí já é tipo todo mundo para mim. Dailymotion. Sou daquelas pessoas que só vê séries. Sim. Legalmente. Sim, então pá. Acho que deve ver no Netflix. Ou no Tugaflix. Que não é legal. Acho que não. Sabes o que é o Tugaflix? Não. Estás a ver então? Vês que não é um. Podes ver. Aliás, qualquer cena que se chame Tugaflix, yeah. Das duas uma, é um mau, uma péssima jogada de marketing, yeah. Ou é ilegal. Pois. Tu tá. Diz. Falar do Zé Mário Branco. Tu antes não curtias Zé Mário e agora curtes Zé Mário? Como assim? Tu antes não sentias muito Zé Mário, depois deixar que tinha um bigode e disseste que curto Zé Mário. Não, eu não sou assim, tipo, não sou um americano, eu não acho que as cenas sejam entre o mau e o bom, pronto. E essa é a disputa, tipo... Não, mas tu não tinhas... Há determinadas coisas que eu não curto assim tanto no Zé Mário, há outras coisas que eu adoro no não, Zé Mário. Não, mas havia uma altura em que tu não curtias tanto o Zé Mário e... Ah, não curto tanto, eu gosto muito mais do Zeca. Claro, mas isso... Mas também gosto mais do Zé Mário do que do Fausto, por exemplo. Pronto. Se tiver que hierarquizar, mas tipo, para mim as cenas não são preto no branco, há alturas em que há, tipo, de facto, uma pessoa comove-se com, tipo, algumas interpretações do Zé Mário e do Zé. Eu vi este Vou Voltar, por exemplo, tipo, é uma cena que, sei lá, está sempre lá em cima, tipo, aquela música está sempre... Tipo, nunca vai ao médio, nunca vai, tipo, não chega ao verso e é tipo, ah, uou, calma, não, é sempre tipo. Eu curto isso, pá, às vezes as músicas que todos curto o Santo Antoninho, gosto. Sei lá, gosto de bastantes coisas, pá, claro que gosto do FMI, não sei o que, acho que isso é espetacular. Tipo. Se bem que o Zeca tem o seu FMI também. O nome do nome da música. Mas opá, eu gosto do Zé Mário, claro. Porra, se não gostasse do Zé Mário, eu gostava do quê, não é? Tinhas mesmo um bigode. Eu tive mesmo um bigode, mas tipo, isso não teve nada a ver com o Zé Mário, isso teve a ver com a minha possibilidade de ter um bigode. Uou! Tu o bigode existe! Yeah, eu gosto sempre de variar. Pelo facial. um dia quando a Mariana me deixar aí de ter um goatee. Tipo, aí de ter um goatee. O que é que tu entendes por goatee? É a combinação de bigode e pera? Ou só é a junção. É a junção dos dois, ok. Eu chamo isso Van Dyke. Van Dyke e um goatee é só pera? Não, não, eu acho que goatee para mim é só pera. Para ti é só pera. Não, pronto. É para mim, é, tu vais à definição e vem só pera. Em inglês. Eu acho que a função dos dois é Van Dyke. E em português? Pera, pera para mim é só os pelos que tu tens debaixo do queixo. Mas em português, uma pera, tipo, em inglês, uma pera é um goatee. Não, não, não, eu estou a dizer... Tipo, imagina, um goatee é o quê? Eu tive esta discussão com o Pedro Santos. Sim. E eu fui procurar a enciclopédia Luso Brasileira e pera é os pelos por baixo do queixo. Ok. Luso Brasileira. Enciclopédia Bruna Leix, é isso que estás a dizer? Enciclopédia Luso Brasileira. Pronto, que é uma enciclopédia que existe mesmo, muito reputada. E pronto, eu acho que... Ok, então pera em português é o é por baixo do queixo. Eu acho que pera é por baixo do queixo. Então como é que se diz o que eu, Van, o que eu quero? Van Dyke. Van Dyke. E em português? Não há expressão em português? Eu nunca encontrei uma expressão em português. Ou seja, isso é uma cena tipicamente holandesa. E se Van Dyke é o nome holandês? Sim. Pronto. Eu acho que é por aí, porque eu acho que não há nenhuma expressão tipo... Acho que não há nenhuma expressão portuguesa que designe especificamente isto. Mas, tipo aquilo que tem o Louis C.K. O que é que tu achas do Louis C.K.? Eu curto bem o Louis C.K. Eu acho que ele tem um Van Dyke. Eu curti bem. Eu acho que ele tem um Van Dyke. Ele tem um Van Dyke? Não. Eu tenho, se isso é um Van Dyke, ele tem... Eu acho que ele tem um Van Dyke. Mais que Van Dyke. Ele tem tipo... Eu acho que ele tem um Van Dyke. Como é que dizem os americanos? Tem um... como é que se diz aquilo? Esquece. Não lembro da expressão. Quer dizer... Tem o... Bonafide Van Dyke. Era isso que eu queria dizer. O gajo tem um Van Dyke. Sim. Van Dyke Sim. Parks não tem um Van Dyke. Parks não tem um Van Dyke. Não tem um Van Dyke. Tem só as letras todas dos Beach Boys. Yeah. E outras coisas. Né? É espetacular. Sim, dele só, obviamente. Mas... Não, ninguém está a dizer mal do Van Dyke. Preferimos ao facto do Louis C.K. O Louis C.K. teve uma parte em que nós estávamos todos tipo... Pá, será que o gajo afinal é um velho marado? Como mas eu acho que velhos marados? Eu acho que ele é um velho marado. Mas ele sabe que é o velho marado, isso é bué, fixe, tipo, o início, aquela cena do, das galinhas, tipo, daquela, no stand-up, eu não sei se deu ser demasiado white, pá, mas eu morri a rir com essa cena, tipo, que as galinhas veem um homem negro e começam, tipo, a atravessar do, para o outro lado da rua, mas é porque são muito desconfiadas porque a murder rate na raça delas é de 100%. Não sei se o meu vegetarianismo acha graça mais do que o meu white guiltismo. Tipo. Mas eu acho que sim, que é isso. Tipo, o meu anti-especismo ganha ao meu anti-racismo. Acho que é isso. No fundo, isso não é nada especista. É uma empatia brutal com a raça das galinhas. Tipo. Acho que sim, sim. Queres dizer mais do teu disco novo? Não é especista? Não é especista, não diz não é nada mal de especista. Não diz mal de galinhas, de vacas. Não, trata... não é isso, não é dizer mal ou dizer bem, percebes? É que não trata, no álbum não trata as galinhas como diferentes dos seres humanos, percebes? Não trata uma vaca como diferente. Tem 10 faixas? Tem 10 faixas. Duas delas já saíram? Duas delas são uma porcaria, já. Duas já saíram, duas são uma porcaria. E depois as outras seis é para desfrutar. Uma terceira já saiu em vídeo. Exatamente. Que é uma versão de outra pessoa. Que é, que é a que dá título ao álbum. A música que dá título ao álbum não fui eu que compus. Duas já saíram, mas estão completamente renovadas. Um arranjo? Opa, não foi por preguiça que eu as pus lá, estás a ver? A puxar patinha e buraquinho. Os dois diminutivos do álbum. Não as pus lá porque por preguiça. Tu me dizes Zequinha. Dois dos três diminutivos do álbum. E eu ainda sei mais. Se forem perspicazes e ouvirem o álbum, depois vão perceber qual é que é o quarto diminutivo. Mas não foi por preguiça, é porque eu Essas músicas eu fiz na altura do Natal, quando nós na Cafeteria queríamos fazer uma espécie de presente. Então eu, a Júlia e a Mary e o Leo juntámos-nos numa casa e gravámos um mini EP. Um EP normal, mas quer dizer, uma espécie de split entre nós os três, eu, a Júlia e a Maria, que são as duas outras pegamostas. Como se eu fosse uma. As duas outras que não eu. As pegamorfos que não eu. Tu és. Não. Eu sou a terceira pegamorfos que ninguém sabe. Aquela que está nos bastidores, percebem? A fazer tudo. Tudo mentira. O Wem está a mudar. As pessoas podem ouvir isto e achar a sério. Exato. Sabem que as músicas das pegamorfos foi tudo bem no que fiz. Yeah. Sim, vou partir a louça. Já, fui eu. Partir a louça. Aonde irá? Aos arquivos secretos da SPA, a ver lá quem é que está lá como autor. Diga. Não, a Júlia e a Maria, que são as pegamostas, fiz essas músicas porque elas tinham uma casa vaga e decidimos aproveitar aquilo para gravar músicas. E eu compus aquilo exatamente nos dias antes de. Nos dois dias antes de irmos gravar aquilo. Só que eu gostei bem dessas músicas, pá. Facebook-me elas de uma forma brutal e achei que elas mereciam um tratamento mais especial e que só por já terem saído. Com a banda Os M. Com a banda Os M, em vez de ser o artista só. Não, a banda, M. O nome da banda é M e Os Memes. Okay. Pronto, esse é o nome da banda, okay. A sério. Em vez de ser só o artista só, M. É o M e Os Memes. Ok. É o Os M e Os Memes. Mas pronto, eu achei que elas mereciam. A da Adélia foi uma cena também completamente de paixão. Foi tipo, pá, eu adorei aquela música. Tipo, eu e a Mariana escolhemos, na verdade, até foi mais a Mariana que escolheu essa música. E às tantas, pá, eu só estava a querer dia e noite tocá-la. Tipo, Mariana, bora aí só mandar um toque na música da Adélia. Ela, tipo, ei meu, por favor, não. Sim, ok, mas tipo, era boa fista, já que vamos tocar. Pronto, eu apaixonei-me completamente por essa música e por tocá-la. Mas fazia tudo tanto sentido, com as ideias todas que eu já tinha, que achei que era o melhor possível gravar. Além de que, pronto, sei lá. Pá, adoro essa música e acho que é fixe ter uma versão, uma cover. Sei lá, nunca fiz nada disso. Eu aprendi a tocar tocando, eu aprendi a tocar fazendo músicas. Eu nunca fui o gajo de aprender músicas para aprender a compor. E eu curtia mudar isso e estou a tentar uma beca inverter essa tendência. Daí a cena do Zeca também, que eu queria aprender músicas do Zeca, e isso é uma desculpa perfeita. Fizeste o Vejam Bem? Fiz o Vejam Bem, fiz duas que nem sequer são propriamente do Zeca, que é o Cantigas do Maio. E fiz A Moda do Entrudo. São músicas tradicionais. Pá, e o que eu gosto do Zeca e o que eu aprendi com o Zeca e um bocado com o B também é essa cena, e com as Pega também, que também fazem sempre, também vão fazendo versões de coisas que encontram lá pelo Jacomete e pelo, que é a fluidez da autoria. Tipo, a autoria não interessa para ninguém, estás a ver? Tipo, quem é que escreveu a música, quem é que fez, não sei o quê. Pá, uma cena boa é pouco interessante. Tipo, é uma cena que envolve meia hora, quando na verdade o que predomina dura muito mais tempo e não tem a ver com nenhum autor. E portanto, tanto na cena da Adélia como na cena do Zeca, isso é uma cena que me interessa bem. Tipo, o autor não tem que ser uma figura assim tão especial, tipo, que... e que a autoria não é um trabalho assim tão importante, porque já é imensa cena. Apesar disso, ainda compus 9 músicas de 10, mas sim, são. Não sei, este disco para mim é um disco mesmo. Tipo, uma pessoa está aqui a brincar o tempo todo, mas é um disco bem especial e que tem lá 2 anos da minha vida em que são mais de 2 anos da minha vida, em que são anos em que eu decidi que a minha música ia ser mesmo a minha vida, percebes? Eu antes não tinha isso propriamente definido. E agora eu acabei um bocado por definir isso, tipo, que o meu trabalho ia ser a minha vida, tipo, não ia, eu nunca ia distinguir entre a minha vida e as músicas que eu faço, tipo, isso é uma decisão bem, pronto, bem importante, para mim, pelo menos. Yeah. Pá, acho que é ótimo. Yeah. Obrigado. Está ótimo, obrigado eu, pá, é sempre fixe voltar e pronto, e é sempre fixe ter uma pessoa como Rodrigo Nogueira na, nas nossas vidas. É verdade, é verdade. E pronto. Obrigado. Obrigado.